DJ Dinho Pressão e Gordo, vamos estremecer agora. Japa Gravações CDs. Esse CD marcante é pra você que vai curtir as férias 2021. Maninho, capricha, vai começar assim, ó. Um, dois, três, já! A primeira tinha que ser essa aqui. Bora aqui ao vivo do Caribe! Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Lembro de quando me chamou para dançar, falando baixinho no... Canta aí! Eu sou seu fã, na na na na. Foi como um filme de amor, na na na na. E você me conquistou, na na na na. Foi como um filme de amor, na na na na. E você me conquistou. Aqui vai ficar pra história, bola! Bora, dona Gisele! Ao vivo, Gordo e Dinho Pressão. Ainda não descobri porque me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. E me fazia tão bem sentir o seu coração pulsando tanto. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um preço alto eu paguei. Hoje é o mijo do filho da Leonardo de Vieira. Vai ficar marcado esse CD aqui, Léo. Bora, panelinha! Hoje também é aniversário do meu grande amigo Everton da CDC. Parabéns pra você, Everton. Tamo junto, tá no CD ao vivo. Esse vazio tão imenso que você deixou, a distância, o silêncio que agora ficou. Não posso deixar a referência tomar conta de mim e acabar. O show referência. Gordo e Dinho Pressão. Não irei suportar pela vida passar sem ter você. Se eu amanhecer, olhar pro lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri que todo amor que eu sentia. Alguém mais uma! E... não existe mais. Dinho Pressão, sou aquela do pega-pega. Tem que tocar essa aqui, ó. Três, dois, um, vai! Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei. Na piscina, minha lista, agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Essa aqui é a cara do Igor Mendes. E ele manda. Se fez amor com alguém, a prefeitinha de Bragança. Sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar ou apagar. Alô, Xavier, Júlio Ferreira, amigo vazio do Chessa Bança. Liga, cobra, vou acender. Tudo verdeiro, Lima Neves. Liga, vou atender. E aí, como é que é? Bora, meus humildes da peneira! Sabe de cor, meu celular! Leonel, Luísa, Lobo, GNV! Tá todo mundo na área! Sendo mecânico, tá na hora! Não sou mais criança pra brincar de pega-pega. Fica esconde, diz aonde você... Tá no CD ao vivo, papai! Aqui perto ou bem longe, eu atendo, é só ligar! Já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje. Faço um ano sem ficar. Só ligar, a cobrar, fica pro meu... meu celular. É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar. Chegar a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar um sinal dizendo que isso vai mudar. A minha quarta música vai ser essa aqui, tem que ser. Agora, vai! Não. O vendedor bonzinho de gosto também. Não me ligue mais. Rodrigo do Aço, você é a Suane, tá na área! Deixa que a dor vai passar. Esse CD vai dar o que falar. E o meu amor por você acabar. E aí, Dieguinho Pop Red! Essa música invadiu o repertório do Gordo Gini aí, mano. E hoje é o sucesso da referência aqui. Tocou aqui é sucesso, pra cima. O nosso amigo Thiago Lima, o Diego da Pedreira, o Bolão, o Vevé e a Show, é produção. E meu parceiro Jojo GDK. Tá todo mundo aí, ó. E vai virar mais uma assim, ó. O meu amigo Leandrão, ele já falou. Eu tô com o Gordo Dinho e eu tô curtindo o show da referência. Fabrício Urso, Rafael Trindade, agora. Escuta, meu amor. Entenda de uma vez, você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez te fiz sofrer. Patrimônio Bola GTK, você é Gisele. Paixão, é mais um que vai pra coleção, né, Bola? A sua estupidez. E aí? Já não te deixa ver. Você nasceu pra mim. O nosso amigo engenheiro Rafael. Preciso de você. O Paulinho da G1. Porque ninguém. E aí, Renan do Detran? DJ Jeff, super formático, tá na área. Quem sabe canta? Deixar quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga antes de você. Ao vivo do Caribe! Será que você gosta mesmo de mim? Meu amigo Charles dos Fanáticos. Ser. Meu amigo André, o Túlio da TF. Isso é amor. Se liga no som. Amigo Sávio Gama. Amor. Ele também tá na. Na cama. Chama o meu nome. Comandante Leonan. A Elô, o Lobo. A Jennifer. O Breno Mecânico. Tá todo mundo aqui, ó. Seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Assim, ó. Amar assim. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Dinho Pressão. Surpresa, é emoção. Pra se morrer de amor. Então toma na batida, sim, assim, ó. Robinho da 160. Larissa Mendes também tá na área. É emoção e agitação com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Ao vivo pra galera do Caribe Show. Comedinha, Dinho! Baby, você não vai atender os meus desejos agora. Se eu te magoei, vacilei, te peço por favor não vá. Você maior referência em pressão do Pará. Quem tá tocando é Guia Guia. Dinho Pressão. Na frente da escola você me dava bola e eu ficava bobinha. Foi meu primeiro beijo, meu primeiro desejo, foi você quem me ensinou. Nas aulas de inglês eu só aprendi a dizer a palavra I love you. E aí? E na língua do P eu aprendi a dizer P-U-P-T-P-A-P-M-O. Como é que é? Eu faço tudo isso que é pra você notar e vir ficar comigo, amor. Você foi meu primeiro amor. Paulinho Cachorrinho, o homem do Paulinho Carne tá na área, o homem do Brocadão, ele é só a primeira dama, dona Cíntia, Flavinho do Depósito do Sapo, do Supapo, tá todo mundo aqui, ó. Já! Meu coração está tão só, quero o meu bem te encontrar, essa saudade dói. A referência Impressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Sou do Melody! Eu nunca te abandonei, porque você se foi sem mim. Steve Reis, ele e Adriele Moraes, a sua primeira dama. Eu nunca te abandonei. E o meu grande amigo Alan Douglas. Porque você se foi. E a primeira dama, Brena. Eu sempre amei você. E hoje, segunda, todo mundo vai pro Paraíso das Pedras, assim, ó. MCPR, atração nacional, Dini Gordo, e até 16h, ingresso R$10 pra galera, hoje tem Paraíso das Pedras em Marituba. Uhul! Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim, só eu sei. Caralho! Amigo Balso da Sede, o Biel da Sede, meu amigo Chachá Doteiro. Te dei tanto amor. Hoje é a terceira parte do aniversário da Lara Kelly. Quem manda é o Produtor Brasil. O tempo passou, resolvi não mais sofrer. E o quê? Procurar o verdadeiro. E aí, japonês do uísque? Japalanche na área. Ser feliz, muito feliz. Encontrei novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou, decidi não mais sofrer. Encontrei novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou, decidi não mais sofrer. E aí, Rodrigo do Aço? Ele é a dona Suane. Bora, Vera do Pãozinho. E aí, como é que é? Minha amiga Bruninha, Paniquete do Pará. Esse CD é mais um que vai explodir. Gordo e Dinho Pressão. Só aquecer. A maior referência em pressão do Pará. A maior referência em pressão está no ar. Sempre te amarei. Aí. Amo pra toda vida. Você me faz feliz. Nunca me senti. Renan Miranda, nome da tese. O promotor da tese. Meu coração explodindo. É doido, é? Paixão por você. Sempre te amarei. Pra mim, mais uma. Sul. E vai preparando que sábado tem Santa Isabel do Pará. Vai ser bagulho do Santa Isabel. Onde se escondeu, amor? Sábado também tem Martã. Que eu pensei... E sábado tem Via Show. São três apresentações no sábado. Vamos finalizar na Via Show. Junto com MC Dani. E o bagulho vai ser doido. Se você também, meu amor, ou sonhei demais. denuncia o coração. Cabe com esse embaradão. Do meu rosto até perto. Assim, pai. Olha, eu tô desconfiando. É sintoma de amor. Eu me queima, desgraçado. É doido, hein? Eu não tô vacinada. Comandante Leonanda, mil grau. Cuida do meu sentimento, eu te... Ele já falou, eu tô fechado com a referência. De repente a referência. E algo me diz. Vamos lá! Nosso amigo boneco da barbearia do boneco. Sem o Iguatemi da TF, o mochilo, o pote. Tá todo mundo aqui, ó. Robinho da 160, bora, Robinho. O pote também, o advogado mochila. Tá no CD ao vivo, bora, pote, bora, mochila. Eu preciso viver esse amor. E o Japão da série. Amigo Clay da Pedreira. O Marcos Serra, o Marcelinho. É o bonde do Raul. Tá na área, tá comigo, tá aqui, maninho. E aí, Rafael Trindade? Gordo e Dinho Pressão. É show pra galera. Me diga por quê, não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Gordo e Dinho Pressão. Só você sabe bem. DJ Gargaminha, o comandante, ele é a primeira dama. Então por que me abandonou? Agora só ele tá aí. Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você foi pra beirada? É a cara do pote essa. Mas agora você se foi e não puxou em nosso amor. Como é que é? Como é que é? Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração. E você deixou de lado. Você deixou de lado. Toca tempo. Começo nossa canção que ela volta. Que eu vou lembrar. Olha que é marcante, lá vem sucesso. Nossa União de Marituba, 13 anos de sucesso, e hoje ele vai invadir o Palácio das Pedras. Dinho! Bora, falou, manda essa mano pra ela, mano, José. Rodrigo do Aço, você é a Suane. Ressaca do aniversário do Rodrigo do Aço. Essa ressaca vai durar até terça-feira, mano. E aí, pãozinho? Olha, eu vou junto com esse desgraçado aí. Rock sem fim, mano. E o nosso amigo Ray Black? Da melhor barbearia da TF, fechado com a gente! Não tô louca de te lixar, não tô louca de te perder. Se meu coração chama por você, vem, baby, baby, baby. O que eu quero é só te amar, se eu pudesse te esqueceria. Mas meu coração chama por você, vem, baby, baby, baby. Não tô louca de te lixar, não tô louca de te perder. Chama por você, vem, baby, baby, baby. O que eu quero é só te amar. Se eu pudesse, te esqueceria. Mas meu coração chama por você, vem, baby, baby, baby. Amiga Ellen e Lana, hoje um abraço pra toda a galera que tá aí no camarote 6 aí, ó. Encontrei uma... Bora, NASA. Mas... aniversariante da noite. Só não posso explicar por que o destino mudou nossa felicidade. E no nosso telão, R.A. Boutique e a marca Duke Golden. Porque eu faço amor. É a marca que veste e patrocina o Gordudinho. Segura no telão aí, ó. Minha vida, vem e diz pra mim. Meu amigo empresário Anderson Rodrigo, meu amigo Igor, o nosso amor. Bora, pra cima, Igor! Mais que sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem! Vem, diz pra mim que... Tinho pressão. Me amou, vem me fazer feliz, pra sempre amor. Gordo e Dinho pressão. O nosso amor. Dupla pressão do Pará. Vem, diz pra mim que também me amou. Ai, que tamo demais! Foi que você falou pra mim. Meu amigo Pablo, lá da Tipe Eletrônica, é amigo particular aqui do Gordinho. E no telão, o chute certo, o maior site de aposta. O Paga na Hora no telão, segura, Nilson! Esse é o site que paga na hora. Tá de chute certo na cena. Meu anjo, pense nesse sonho ruim. Você é longe de mim, cê não dá. Meu anjo, pense. Eu sou de sua visão e o meu coração que me chama. Meu anjo, é sempre assim. Eu quero essa aqui, eu quero essa aqui, ó. Vai, vai. Dinho! Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Simplicidade, carisma e competência a serviço da sua diversão. Pra dançar do Caribe assim, ó. Você me conquistou, confesso. E a chama desse amor me aquece. Tomou conta do meu ser. E a noite eu penso em você. Bonnie foi da pedreira. Fico esperando a hora de te encontrar pra gente se amar. Só te peço, não demora, não. Esse som é doido, mano. Tá doendo, DJ Maluquinho! O top dessa na área. Eu não consigo mais viver sem o seu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar. Te dizer que eu te... E no nosso telão, Ricardo Isidori, é o gás da referência, o cara que patrocina o gás do Gordinho. E nesse verão 2021, a gente vai pra cima, Ricardo. Segura no telão aí, ó. Nosso love rolou. Sou da equipe xoxota do Super Pop. Hélice e Juninho junto com Betinho e o Josimar. Joga, joga. Joga a mão pra cima, faz o S, faz o X. Com uma equipe xoxota, todo mundo tá feliz. Faz o S, faz o X. Vamos de bacana. Com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Ao vivo do Caribe. Não sei dormir sem ter você. E esse CD marcante, grande a sua fé. Quem gosta dessa sequência? Nem. É o meu amigo Maílson da família Roxon. Todos meus pensamentos são seus. Esse vai explodir nas férias, Maílson. É falso, aperta o peito e confunde. E sem você não sou ninguém. Olha esse som doido, hein, Maílson. É doido, é? Minha lá no Porto de Maré. Não dá mais pra viver. E o quê? É grande a minha dor. Joga pra cima! Dizer que eu amo você. Não posso perder. Quem meu amigo Júnior do Queijo. Fica. E meu parceiro Eric também tá na área. Todos os meus pensamentos são seus. Eu sei que vacilei. Sei que mereci. Mas eu já história da gente, ó. E aí, bola? Pense um pouco mais. Sei que não é fácil pra te esquecer. Pare um pouco. DJ Dinho Pressão. Você se vai. Pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar. E se voltar atrás, eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar. Volte! Volte pra mim, volte pra mim, pra mim, volte pra mim. Eu largo tudo pra te ter a toda hora. Volte pra mim, volte pra mim, pra mim, volte pra mim. Você é tudo, por favor, não vá embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ano de 2007, lá no Mingove, lembra isso? Banda Dali. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó! Não vale chorar! Meu amigo Cláudio Kideré! Terreirão do Mingove! 2007 era o ano! Dinho, Gordo, Sassá, Maílson, família Rockson tava lá! Ou não, ou sim! Bora, Túlio, bora, André! Corpo sem já falta de você. Ou não, ou sim. Espero que você confie em mim. Sem você, não sei viver. Mas não tem jeito, você tem que entender. Mas eu decidi, vamos voltar, amor. Se essa é boa, imagina que eu vou tocar depois dessa aqui. Não, eu não quero te ver chorar. Prepara! Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor. Me diz como eu vou viver. Love e sucesso direto pro Carrossel! Galera, agora sim, só no CAC, vai. Te encontrei e me apaixonei, acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. E aí? Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você... Amigo Gleice da F50. Desculpa se... F250, o tio Rex do lá do Tauá. Dinho do Croco, Técio. O empresário Denis da Conveniência Altas Horas. Tá todo mundo aí, ó. Mas é difícil, não dá mais pra mim. Uhul! Agora eu sei que me enganei. Vivendo essa parte... DJ Fábio F10. Desacreditada, sou. E aí, Fábio? Ele, meu amigo Batata. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Triste e solitário. Ai, ai, ai, Maílson, lá vem mais uma assim, ó. Te liga aí, Leonardo Oliveira. O Valdian já falou. Esse CD ao vivo vai explodir, Curuçá! O show referência está no ar. Já! Penso em você, consigo esquecer essas loucuras de amor. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar. Você me faz enlouquecer. Meu amigo Ivan da Pedreira tá na área. Meu grande amor, sou louca por você. Sem teu amor não sei viver. Estou a te esperar, vem logo me amar. Quero tanto. Ei, você sabe bem, Adão. Pra te ver. Alô, Douglas, grado do Guamá do setor, tô na área aí, ó. Me faz sentir muita emoção. Me enche de paixão. Olha o Edson, tá na área também, bora comer. Aniversário do Everton, a CDC tem festa. Hoje confirmado, paraíso das férias. Vamos pra cima, pra cima. Pra cima! Pra cima! meu amigo Machico da Monte Alegre. Ele manda um abraço pra toda a galera que tá no camarote aí, ó. Amigo Alaf. Thaís Araújo. O Robert Andrade. Juras e promessas. E a nossa amiga Yasmin. Tá no CD marcante. O que aconteceu entre você e eu? Não dá pra acreditar. Será que é sonho? Preciso de um tempo pra pensar. Mas eu não quero nem te... Meu amigo DJ Reúne. Ele também tá por ali só de boa. Mas foi você que... Felipe do Argo. O Argo Pressão, o Vitinho de Guaraci. Meu parceiro Raoni, você, Ana Carolina. O Bola GDK já confirmou. O meu Paraíso das Pedras logo mais. Quero você, és meu calor. Quero te ter, meu beija-flor. És minha vida. Alex Botelho. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Meu amigo Paulinho da G1, Jefferson Performático. E aí, engenheiro Rafael, é agora, papai, é agora. Gordo e Dinho Bração, arregaçando tudo. Marcante. Eu sei que não. Nossa história. Meu amigo Herig, ele e a sua esposa Leslie. Hey, um abraço pra vocês aqui, ó. Acabou, eu sei, foi sem querer. Magoei você. Você chorou, fui eu. Por não escutar o meu coração. Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi. Mas hoje eu sei, te amo de verdade. Minha cara metade é você. O teu amor ultrapassou limites. E aqui no nosso telão, o Mercadinho Gomes. E do meu parceiro Gomes, bota no telão aí, Fagner. Porque eu te amo. Você é parceiro do Gordinho. Minha alma gira. Olha o Bola fazendo caqueado, caqueado, caqueado, vai. O ano era 2007 pra 2008. E essa aqui tava estourada, maninho. O Igor Mendes gosta, mano. Caralho. Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como tinha pressão. Você me deixou só outra vez. Obrigado, minha amiga Carlinha Monteiro. Oh, a mulher que comanda os fogos, moleque. E ontem foi show. Eu quero te dizer como estou. Ontem ela não compareceu por motivo de batizado. Mas tá ali no camarote, tá ali torcendo pelo sucesso do Gordo Dinho. Tá no meio da galera já, ó. Cê é Carlinha Monteiro. Assim, ó. Da Sky, ele não poderia ficar de fora desse CD ao vivo. O cara é referência Sky no Pará. Alô, Maurício, tá no CD marcante, garoto. E meu parceiro Túlio Rex também, já lembra, Túlio? Quando você passou por mim, Rafael Trindade, me deixou muito feliz. E aí, como é que é? Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti quando você olhou. Meu amigo Guatemi da TF. Logo eu percebi. Ele falou: esse CD vai explodir. Tá. Bora, alô, bora, Jennifer! De meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. O nosso amigo Júnior também já falou: esse CD vai explodir na HB20. Júnior! Edinho Pressão. É amor, desejo e paixão. És o touro do meu coração. Vou cantar. Pra ficar bonito no CD ao vivo. Este coração. Primeira vez que o amor se entrega, minha vida vai bem. E você me entende, que sonho bom. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira como um louco amor. E o meu coração é tão forte assim, me sinto apaixonado. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Já não sei o que o coração tá dizendo. O coração inocente, o coração que tanto te amou. E sabe que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro os sonhos que vivi. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Foi no lava-naves como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava-naves o amor surgiu. O Dinho tá tocando, tocando. Só as melhores, tchau! Meu amor, não consigo esquecer de você. Você é uma guerra. Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. E agora? Não vá sem dizer seu telefone. Eu preciso saber. Essa música é um hino, mano. Estou como criança perdida. Pra viajar no sul, Marcante! Eu vejo uma boca insensata. Faz cair em teus pés. Combinou tua boca em minha boca. Estou aqui. Aqui. E eu te peço por que derem. Gordo e Dinho Pressão. Lábios tão vermelhos. Lábios tão bonitos. E nesse amigo Tati Moto Peças. Ele é o cara que dá o grau na moto do produtor Bagar. E na moto do Gordo também. Segura a Tatita no telão aí, ó. Eu não posso esquecer dos lábios do amor. Ai, ai, Raimundinho, você vai tocar mais uma sim, ó. E aí, Josiada Bonini Singue. Olha o sucesso rolando aí, ó. Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Longe de você, juro não consigo. Só quem tá queimado vai falar assim, vai! Só mais uma chance, vai. Outro amor não há. Amigo Replay Taxista, essa sequência é a cara do carrossel, maninho. Área da Sudã, Porto de Marés. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, fica só passando pano, vai. Banda R15, disparando o sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei. O Bola falou, mano, esse CD tá muito bom, mano. Que tomou conta. Para Gisele, Alex e Botelho também na área. Rodrigo do Aço, você é Sônia, valeu do Pãozinho. Hoje todo mundo confirmado. Paraíso das Pedras. Vamos lá! E aí, maninho? Vai sonhar, ao teu lado eu preciso sempre estar e viver só para te amar. Te eu amo. Vou dar um pulo lá na UFRA, lá na UFRA, já. Tu é doido, maninho. É a história, moleque. Bota no telão, La Casa de Whisky. A melhor adega de uísque de Belém do Pará. Toda vez que eu te vejo passar, o nosso parceiro empresário Luciano vazio, o cara que comanda La Casa de Uísque, tá no telão aí, ó, fechado com a referência. Fico na esperança que um dia você vá. É só o uísque original, moleque. Esse eu tiro o chapéu. Agora sonho acordada pensando. Parabéns, meu parceiro Everton! A CDC tem festa! Hoje ele vai comemorar juntinho com a gente lá! Explode o Marituba! Bora, Gomes, bora, Edson! Agora! Não brinque mais com os meus sentimentos! E aí? O meu coração sofre de amor! De noite! É nossa amiga Brenda! A mulher dos Chapas Empanados também tá na área. Mas você não está nem aí. E aí? Pense um pouco mais. Sou grande amor da sua vida. Sempre vou te amar. Lá vem mais uma, lá vem mais uma. Lá vem mais uma. Agora o bolo se rasga agora. Advogado Mochila, aí forte! 3, 2, 1, vai! Nada faz sentido, meu amor, se você não está. Fico louco, perdido, tentando encontrar. Procurando uma saída, uma solução. Pra tentar sair de vez dessa solidão. DJ Skellis e Juninho vão tocar pra nós. Meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz. Sussurrando em meu ouvido, coisas sem sentido. Meu amor, volta pra mim que sem você não vivo. Você me perdoa. Rasga. E metralhou meu coração. Nosso romance não foi apenas um lance. E eu te dei meu coração, meus carinhos. O Mochila falou, não pode faltar essa aqui. Meu amor, vou encontrar você. Omega Guilherme Alves Artes Planejados. Com esse som, vou mostrar também que eu te amo. Rodrigo do Aço falou. Vai resistir quando você ouvir. DJ Dio, senti eu só tocar. Eu curti muito esse som, moleque. Coroa eletrônica, vão te levar e mostrar verdadeiro amor. Porque eu sou. Os gibis também, o preto. Tô na área. E agora? Sei agora que você é príncipe negro. Quem tá aqui? é o Gordo e o Dinho.